201, livre Solas 13, livre direita, táxi CV Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai chamar a Juliette, 3201. Rio 5973, 130, grau 08, nós autorizado pouso, piscina 0. Livre pouso, 5973. Falei que era um tanque. 18, passa nível 140, chama o centro 12251, alterna 3325. 351, alterna 3325, é 5892. Bom dia. Já falar que isso aí, bravo, aguarda, mantém. 973, solo, zona 5, livre à direita, táxi Alfa, quilo para o Pato 3. Lembrando, Alfa, quilo para o Pato 3. Fox aí, bravo, após ingresso do F2 da TAM para a próxima da Juliette. No portão 04 está livre revoque até o 01, reporta no TAM. Tô indo, escuta do Juliette Romeu. Juliette Romeu, possível. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Vai aguardar para início do reboque, o que já respondeu. Não aguardo. O Alfa, que sou aí, bravo, confirmando, está autorizado o reboque até o Fortão 01, reporta no corte, no término. Jet 5797, passa 150, chama o centro Recife 1251, alterna 13325. 1251, 3325, obrigado, F5797. esse jet o meu vai apertar o Boeing da Rio. No pad 3, após o parqueamento do mesmo, está autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pad 1. Cancel. Web 5808, número 10, para inspeccionar. Autorizado para inspeccionar, portáxi Web 5808. Para táxi, 508. Bom dia, chegada a Bonf, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil, bom. Web 5808, somos 87 a bordo, 4 horas e 10, Galeão Alterna. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, repórter Ponte Espera pronto, que é ligado 1013, Web 5808. 5808, Juliette Alfa, repórter Ponte Espera pronto, 08. Ponto de espera estará pronto, 5808 da web. 5808, estou autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0140, grau 069. 0406, decolagem e decola 5808. Whisky Juliette Romeu, estou autorizado o ingresso, pátio 1, portão 03, reporta no terra. Positivo. Decolou os 29, controle 19, décima 8. 19, 8, obrigado Salvador, bom dia. dia, controle o Webjet 5808 passando 2000. O 5808 da Webjet, saída Gole e torque transponder para 5055. Funcionado 5055, Web. Autorizado ingresso, reporta no término, portão 03, o estilhete ao meu. Sente. Desse mantém 3000 na chegada bom, 1003 ajuste. Zero 04, desse mantém 2000, autorizado LS, XG, reporte localizador. 2000, autorizado LS. E X-Ray, chamaram o localizador. Dia, chegada bom, se desse mantém a 4000 pés, 1003 ajuste. Mandou 3201, data, autorização de tráfego com. Três 3201, aguarda a cópia. Autorizado 360 com fins via Zulu 16. Decola pistola 0, curva direita, saída da Euleda após bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5061. Tá para com decola da 10 com curva direita após descida da Euleda. O 3201 está correto, reporta o feedback sinal. Bom dia. Boa noite, 04, complete, final ILS, chame a torre 118.6. 18.6, 12, você vai chamar, obrigado. Uno 607, desce mantenha 2000, autorizado ILS, X-Ray, informe o localizador. Descer para 2000, autorizado ILS, X-Ray, informe o localizador, Uno 607. Salvador, muito bom, Diogo, 1804, baixou, travou, a 8 milhas no final. 1804, bom dia, vento 150 graus, 099, autorizado pouso, pista no zero. Bem, e pouso no zero, 804. Bom dia, tá? 3171, informação Eco para Guarulhos. Desse mantenha 060. Daniel Leda, após PIT-7, controle 199.8.5065. Copiado, tá 3171-340, Guarulhos autorizado, abril 50, decolamos da 10, Daniel Leda, IDEB, após 19.8, é o controle, 5065, aciona. Tá correto, reporta busca, 3171. Repartarei já, estamos no 7. Funcionamento TAN 3201, tá no 04. O TAN 3201 está autorizado, para funcionar a vontade. No 04, solo 42, direita solo, 121.9. Corrigindo. Direita, manter a frequência, taxia Alfa. Juliette, porta 10. Alfa Juliette pro 10, eu vou no 804.